contacted. Yeah, all my partners are dead, so I'll take care of it. Salvador, Papa Romeo, Lima Delta Lima. Lima Delta Lima no pátio 5, confirme já acionado. Transponder acionado, transferotaxi 10, onde tem? Não, o transponder é stand-by ainda. Já acionado os motores? Motor acionado, transferotaxi. Autorizado o táxi, a porta no ponto de espera da Papá para ingresso. Lima Delta Lima. Cortará no ponto de espera da Papá, Delta Lima. Mando o November Alpha, reporta pronto. Autorizado o ingresso, reporta quando alinhado e pronto para decolagem. Índia November Alpha. Selena Force 1377, you cleared ILS X-ray final, runway 10, report, establishing the localize. Clear ILS runway 10, will report, established on localizer, Air Force 1377. Russian Air 6140, contact Recife Sentry 126.85, if unable 133.65. Roger, contacting Recife Center 126.85, if unable 133.65, Russian Air 6140. Prosseguir via litoral sul, então vai decolar com proa sul, sendo que pela parte gramada à sua direita, sem interferência com a pista. Ok, direção litoral sul, vai decolar a parte gramada, sentido 1-7. Afirmo, sentido 1-7 com proa sul, vento 1-0 graus com 1-0 nós autorizado, Lima Delta Lima. Será possível decolar Delta Lima. 35 da sul, litoral. Azul 4235, taxi via Alfa, reportante ao taxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette, 4235 da Sul, obrigado. 31, bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, Webna C31. Papa Romeo Lima, Delta Lima, decola de Salvador 01, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle, 119.35, bom voo. Farol de Itapuã, chamar a controle, 1935, Delta Lima, graças. Do 4235, Juliette, posição 08. Autorizado Juliette, 08, obrigado, 4235. Gol no 0, no 5, pronto, cópia. 0 graus com 1-0 nós. Autorizado a decolagem, webjet na C31. Está no perfil da saída da AEL, Leda, após posição, Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, quando intercepta Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano. Controle em 1-9.35 e aciona 5-4-1-2 no transponto. Autorizado nível 360, decola curva direita, subida da AEL, Leda, depois Bidi, Apêndulo 1-6, 119-35, 5-4-1-2, gol 1-0-1-5. Protejamento correto, apenas confirmando Leda, após Leda Bridge, ok? Portão 04, chama pronto para o pushback, acionamento, gol 1-0-1-5. Pode, Leda Bridge. November Alpha, autorizado decolagem pistão no 7, o vento 1-0 graus com 1-0 nós. Chego decolagem para o Índia November Alpha. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Lima, Delta Lima. Bom dia, Papa Romeo Lima, Delta Lima, prossiga visual litoral sul, sobrevoo farol da Barra. Sobrevoo litoral sul até farol da Barra, no momento vegetal do farol de Itapuã. O Delta Lima. Center. 9731, decola 03, controle agora em 119.35, fumble. 1935, 9731. 595, 2 minutos para ingresso na terminal Ilhéus. Serviço radar terminado, chama controle Ilhéus em 120.1. Técnico, segue com Ilhéus, 1201, 35595. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 9731, decolado, sua escuta. Bom dia, Webjet 9731, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360, Arbor, possibilidade de voar dado, senhor. Esquerda irá reportar o cruzamento do eixo da 10. Web 9731. Visão na escuta. Confirma o local de sobrevoo, por gentileza. Afirmativo, autorizado então, circuito de tráfego da 17 em coordenação com a torre em 1 nono 8 decimal meia dúzia. O controle opera em 1 nono 9 decimal 3 5 e aciona 0115 no transponder. O Mike Eco Vitor. Apenas confirmando o transponder, acione 0117, por gentileza. Mike Epito. Confirmando parte 4, confirme POB. Ente 03, parte 4, acionamento táxi decolagem com a torre 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 012, bom voo. Ajuste ao 270, bom. Fox 1377, continue your approach, standing by landing clear at the runway 10. Standing by for landing on runway 10. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, o Mike é convite. Air Force 1377, pass the order marker, landing gear down and lock it. Brazilian Force 1377, deep check and clear to land runway 10, the wind is 110 degrees, 10 knots. Clear for landing runway 10, Air Force 1377. Recife, o Web 9731 está cruzando 1110, alguma chance de voar dado? Índio November Alpha, autorizado a chamar o controle agora em 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado. E a aqui é o Papa Romeo Índia 9B Alfa, 1010, corredor forte. Romeo Índia 9B Alfa, prossiga visual, corredor forte, 1010. Corredor forte, 1010, Papa Romeo Índia 9B Alfa. Lima, Delta Lima. C3-1 autorizado por de Libra. Libra, 9731. Brazilian Force 1377, the ground at 090, turn left, taxiway hotel to the military apron. Good morning. Alô, Salvador, gol 1260. Para o feedback, estacionamento no 03. 03, o portão está livre, após táxi, gol 1260. Ei, puta, agora táxi, 260 da Globo. 1015, para o pushback, está no 4. Ativo, está totalmente pronto, gol 1015. Afirmo. Sente, aguarde. 1260, o solo voltando. Prossiga 260. Tem condições de fazer o pulso simultâneo com o colega da companhia à sua esquerda? Informo que não vai ser preterido, ainda vai continuar como o primeiro. Só para não atrasar, fazer simultâneo, tem condições? Afirmo, tem condições. Grato, por gentileza, aguarde pro push. O Gol 1015 ao solo? 015. Coordene com a equipe de solo, vai fazer simultâneo com o colega da companhia. É a Oriente Assal, o tratorista, que sua aeronave vai ingressar no pátio 3, ok? Para dar condições do colega levar o push. Gente, assim valeu. O Gol 1260, coordenação com a equipe de solo, realiza simultâneo com o colega e companheiro 04, reposto de comando pronto para o táxi, Gol 1260. O 260 copiou? Não, é melhor aqui. Coordenação equipe de solo, reserva o pushback simultâneo com o colega da companhia na 04, reporte quando pronto para o táxi. Reportará quando pronto para o táxi. Gente. Mike é convite, autorizado o táxi, aposta para ingresso 97. Ô, Mike, o cliente de ordem, ainda tem que dar na Tecle, vai fazer um teste com o motor. Aceite o vento agora, 1-1-0 graus com 1-2 nós. Reporta quando pronto para o táxi, Mike é convite. Alô, Salvador, voo 1260 para o táxi com 147 a bordo, 3 horas de autonomia, alternamos Salvador. 7 Salvador, 3 horas, Golno 015, confirmando? Afirmamos. A gente vai seguir o tráfego à frente da companhia para o táxi, o altímetro no 012, quando pronto, ponto de espera, chama a torre, 108, meia dúzia, o gol no 015, 1012 agora no altímetro. Negativo, senhor, foi o gol 1260. Ah, então os dados confirmados foram pelo gol 1260? 1260, afirma agora, senhor. Vicente, desculpa a falha, vi ainda no ponto de espera, chama 108, meia, 1012 no altímetro, bom voo. Ok, 1260. Salvador, bom dia, está 3895. O senhor poderia confirmar a saída para São Paulo? Vai depender da rota. 3895? Ok. O tráfego que chamou, o senhor está achando a saída, é o TAM 3895? Afirmativo, senhor. A aerovia é para o Zulu 44. Eu já tenho um plano aqui, mas um minuto para a cópia. Ah, tá ok. Então, não se preocupe. Obrigado. Gol 2015 para o táxi, 109 a bordo, 4:15, altera no Galeão. Afirmativo, gol 015, prossegue em frente, Índia, no ponto de espera como número 2, chama a torre, 186, o altímetro no 02. Bom voo. 186, tem um bom dia. Torre, Salvador, gol no 260, está pronto para o no 0. No 260, ciente autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 1-10 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10 com 260. Meia para pouso, o Lima Delta Lima. Zulu 44, decolagem da 10, primeira curva direita, perfeita saída da El, Leida após Leida, voa Eudes. 5434 no transponder, 10935 é o controle, TAM 3895. 395, Guarulhos, 340, decola da financiária curva direita, da El, Leda, eu, é para o Zulu 44, 5434 e 10935. Correto, 012, o portão é posto quando pronto, pressionamento push. Sim. Opa, Tango, até o Oscar Zulu, passe agora a frequência do solo Salvador em 121, decimal 9. Está ciente. Está no voo 1215. Oi, bom dia, voo 1015. O gol 1015 alinhar e manter após a rolagem da companhia. Alinhar e manter após a rolagem, com 1015. Autorizado, táxi, aponta no ponto de espera da Oscar, o Mike Covito. Aponta na ponto de espera da Oscar, o Lima, Delta Lima, na escuta da torre? Delta Lima, escuta, na vertical do farol de Itapuã. A intenção é pouso, bate 4? Intenção, pouso na 17 para bate a baita. A intenção é pouso na cabeceira 17, é isso? É, afirmativo, intenção é pouso, cabeceira 17. Gente, o Lima Delta Lima mantenha o vertical do farol de Itapuã. Tem um Boeing da Gol ingressando no final da 10 agora, aguardando instruções. O Lima Delta Lima. Pra manter vertical do farol de Itapuã, Delta Lima. Pesado X-Ray, o gol no 270. 1270, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 286. Azul 4060, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Certo, autorizado final do ILS, X-Ray, chamar no localizador, 4060. Controle Salvador, muito bom dia, Goro 260, subindo Puca. Bom dia, Goro 260, contato radar, suba para nível 390 na saída Puca e acione código 5424. Afirmativo, azul 4235, aguarde, tem um colega protegendo, ok? Gente, desculpa. O hotel Oscar Zulu informa novamente os dados, o transponder 0110 e altitude 1000 pés, o controle 10935 e a torre 108 mil, hotel Oscar Zulu. Tu pede para o Bonfim, confirma o POB. Afirmativo, chama 386 para a decolagem até o Zulu. Lima Delta Lima, reporte quando visual com o Boeing da Gol final da 1-0. Delta Lima já está visual com o Boeing na final para 1-0. Gente, o Lima Delta Lima vai aguardar a passagem do tráfego e a praia, após vai ser autorizado o cruzamento da final da 10. Ok, autorizado após pouso do Boeing, Delta Lima. 235 para a cópia Rio de Janeiro 300. No CIA, vai reportar fora do solo, vento 120 graus, 12 nós. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360 ao nível, decolagem da 10. Primeira curva direita, terceira saída da El Leda, após Leda, voa Bridge, onde intercepta o Zulu 10. 5425 no transponder, 10935 ao controle, 4235 da Azul. Confirma o transponder, por favor. 5425. Sente autorizado para Rio de Janeiro, nível 360, decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10. Transponder 5425 e controle 6935. Obrigado, Azul 4235. Reconhece quando o plano pressionamento push. Sente. Bom dia, Gol 10, 15 passa 2700. 2100. Confirmando, vai prosseguir na proa da pista 17, o Hotel Oscar Azul, é isso? Negativo, vai prosseguir da presente com a proa do corredor Bonfim. 3620, com 10015. 1-9-35, tem um bom voo. Obrigado, Lu. Autorizado até o ponto de espera da 107, vai manter o ponto de espera como número 2 atrás do Mike Eco Vitor, Alfa Vitor Juliette. Júlio, Capitão Hotel Oscar Zulu. Capitão Hotel Oscar Zulu para sobrevoo em Bonfim, Hotel Oscar Zulu. Zulu na sua escuta. Uno 270 no solo aos 23, direita 121 na decimal 9. Direita 219. O Papa Romeu Lima Delta Lima, tráfego avistado, autorizado gerar base, reporta final da pista 17. Vai gerar base, reportará na final Delta Lima. Solo Salvador Gomes 270. Bruno 270, livrou, chamou o táxi via Alfa, reporte em azul, táxi via Juliette. Alfa, chama na azul da Juliette, 270. Lima Delta Lima, autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso, Delta Lima. Delta Lima na final para o 7. 120 graus, 10 nós, autorizado pouso. Lima Delta Lima. Que é convite autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Delta Lima, considera o solo aos 25, livre táxi até o pátio 5 via taxiway, papá. Delta Lima vai para o pátio 5. Siente. Eu não informo que não estamos recebendo o modo Charlie, confirmando, mantém 500 pés. Positivo, 500 pés, agora na vertical do banheiro. 1260, chame o centro Recife, 126.85, alterno 133.65. Controle Salvador, uma boa, WebSense 6740, descida para uma centena sem tamanho. Bom, o Objeto 6740, acione identificação, autorizado por ODI e TAP, desça para o nível 050, após ETAP, prossiga via, para 2.000 pés, o QNH 1012. Sente para 150 até ETAP, após o via até 2.000, com 0.1.2, 6740. Estimativo, nível 050. Como é que é que o vídeo está pronto? Escuta. Está pronto para a decolagem? Não. Gente, quando pronto, está livre a decolagem da 17, o vento 130 graus com 10 nós. Como é que é que o vídeo? Zero 015, chame o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 25.1, 3325, gol no 015, tchau. Tchau, bom voo.